Anjo Rebelde. Aham. AR-118. Pode ir pra. Rival Gang. CTS Kamikaze. Cê é xiita, neguinho. Eu sou superação, pra muitos sou exemplo. Enquanto vários me odeiam, sigo a frase, só lamento. Posso não ser o que minha mãe queria que eu fosse, mas hoje tenho mesa farta, conta gorda, Dom Julio. Escolhi um caminho que pra você é visto como errado, mas construí o meu império, passo a passo. Anjo rebelde desde pequeno, olha o AR aí. Aquele que você não dava nada, quantos faz me rir. Eu já botei minha vida em risco, rebelde desde menino. Sonhava em cursar doutorado e não ser um bandido. Por ironia do destino, vesti a camisa do time e gritava bem alto, um dia eu vi o rei do crime. Eu não pensava que era fofo, muita grana, dinheiro fácil. Os cana na minha bota, o risco de morte tão alto. Mãos pra cima, a casa caiu, eu encarcerado. O cara que botava o terror na rua de cima, na rua de baixo. Primeiro resgate, foi lindo e elegante. Se eu te contasse toda a cena, cê pirava nesse instante. A minha história não é triste, minha história não é de pena. Hoje não posso mostrar a cara, mas cravei meu nome na cena. Passei por várias fitas, fome, tráfico, roubo, assalto. Nem me lembro de quantas vezes eu gritei, mãos ao alto. Vai doutor, é dois palitos, só quero que é meu. E você aqui pra mim já é problema seu. Bigode com bigode, sintonia na minha quebra. Tráfico meu ramo forte pra sair daquela miséria. Hoje sou anjo rebelde que tem uma ideologia. Meu escudo, meu emblema vem do AR, minha família. Na minha infância eu sonhava com as peças de vitrine e gritava bem alto, um dia eu vi o rei do crime. Mas não imaginava passar pelo regime. Se não conhece o artigo, irmão, não cometa o crime. Na minha infância eu sonhava com as peças de vitrine e gritava bem alto, um dia eu vi o rei do crime. Mas não imaginava passar pelo regime. Se não conhece o artigo, irmão, não cometa o crime. Tem tudo que reluz brilha, o crime é pra poucos. 29 na caminhada, só na bolinha do olho. Olha eu preso de novo, só que agora mais perigoso. No sistema só com os fortes, linha de frente, bicho solto. AR-118. Minha família, minha escola e o único meio de vida pra hoje eu poder ter a vitória. Condenado a 82 anos de prisão, cê nem tá ligado. E foi nessa que meus moleque de novo me resgataram. BH parou, a favela aplaudiu, a TV registrou e assustamos os Playmobil. Sou procurado e condenado a quase um século de prisão. Foragido é justiça, que é minha cabeça ou no caixão. O crime é louco, irmão, da camisa sim, sem maldade. Hoje eu sou primo rico, sem perder minha humildade. Meus meninos ainda tá lá conduzindo altas caminhadas. São meus braços, minhas pernas, enquanto eu não tô na quebrada. Na minha infância eu sonhava com as peças de vitrine e gritava bem alto, um dia eu vi o rei do crime. Mas não imaginava passar pelo regime. Se não conhece o artigo, irmão, não cometa o crime. Na minha infância eu sonhava com as peças de vitrine e gritava bem alto, um dia eu vi o rei do crime. Mas não imaginava passar pelo regime. Se não conhece o artigo, irmão, não cometa o crime. Aí, o resumo que eu tive disso tudo é que hoje eu sou ferro de MG. Tenho minha família R, meus filhos, minha esposa guerreira. E o mais importante de tudo, que é a fé. Não posso deixar falhas nesse mundão, não posso errar. Porque o errado é cobrado e eu sigo vivendo de acertos. Aqui é a AR-118. Eu precisava contar minha história e vocês precisavam saber que eu fui, que eu era. E ainda sou o terror de MG. E ainda sou